senhores de uma galáxia muito, muito distante. Bem-vindos ao sexto CJDCast. Eu sou o Malcolm. Estamos aqui hoje com... Heron. Ô, fi! Thiago, vulgo moiado. Nem tudo que eu faço é bom, mas tudo que eu faço é bom também. Não, pera, essa não é a fala do Wolverine, não. Bruno DG. Digi. Hoje você tá open English. Hoje eu tô open English. Uma vibe open English. Hoje não vai ter erro, hoje. Hoje é open English. Ah, tá bom. Meu Deus. Previously on X-Men. Bom, começando do começo, claro. No início do filme ele é mostrado que o Ensa Balur, que é o verdadeiro nome pro Apocalipse, se é que alguém não sabe, ele instaura uma espécie de ordem, bem uma espécie de ditadura mesmo, onde só os mutantes têm poder, sendo que o Ensa Balur é o primeiro mutante. Daí aparentemente mostram uma espécie de motim na tentativa de derrubá-lo. Uma espécie de uma armadilha, né, que eles fazem, uma espécie de contramedida contra a pirâmide em si. O falso deus, né? Isso. Daí a população, que eles tipo derrubam aquelas pedras gigantescas dentro da pirâmide, conseguem mesmo derrubar a pirâmide em cima do Ensa Balur. Mas mesmo assim, os quatro cavaleiros dele conseguem salvá-lo da morte. Porque aparentemente seria batata matar ele ali naquele lugar. Porque ele estava fazendo uma transferência de corpo para adquirir o poder do corpo que ele iria para ele. Que é o corpo do Oscar Isaacs, que teria o poder da regeneração, semelhante ao do Logan. Daí uma das cavaleiras dele salva ele como uma espécie de campo de força. Eu achei essa parte muito bacana, foi uma introdução legal pra caralho, cara. Eu não esperava. Tanto que no final, porra. E então começam os créditos iniciais. Eles fazem aquele estilão de X-Men, que geralmente tem nos outros filmes, que é como se fosse um tubo, uma linha do tempo, transcorrendo desde essa antiga era egípcia até os dias atuais. Isso é marco bacana pra caramba também. Os dias atuais, tipo em 1980, na verdade. E vai passando altos elementos históricos, cara, que é muito bacana. É tipo... é muita coisa que acontece ali ao mesmo tempo. É interessante demais. Pra mim foi a melhor abertura dos filmes dos X-Men, assim. Sim, concordo. É a hora que o 3D funciona de verdade ali, na tela. Aí depois dessa introdução, né, desse túnel do tempo, a gente já passa pra aquele que deveria, entre aspas, ser um dos primeiros alunos do Xavier, que é o Scott. E o líder dos X-Men. E dele já desenvolvendo poder na escola, sem controle, e já parte pro lance que já dá uma ligação no irmão dele, né? Que é o Destruidor, né? Que é o Destructor. Destructor. Na verdade é Havok. Havok. É Havok? É Havok. Não, no filme fala Destructor. Não, é Havok. Havok? É. Não, é o inglês é Havok. O dublado é Destructor. É Destructor. É mesmo? É Destructor. No bota fé na doideira. Destructor zoado. Enfim. Mas essa... onde o Destructor, no caso, vulgo Havok, vulgo ele sendo o antigo, um dos membros da antiga X-Men, First que Class. É mostrado no First Class e no Days of the Future Past. No Days of Future Past ele vê só... ele nem aparece com a ponta ali e pronto. É, mas tá ali. Tá. Né? Ele então introduz o Scott na escola dos rapazes e mocinhas superdotados. Do Xavier. Sim, os rapazes e mocinhas com pintão. Com pintão? Isso. Oi? Eles são superdotados. Ah, sim. Não entendi a nossa referência. Tá, só referência. Nesse momento que ele apresenta, né, o Scott lá pro colégio. Sim. Ele fala pro irmão, você não é o único dessa maneira. Aí que somos naquela pequena trombada com a ruiva Jean Grey, Sansa Stark. E ela fala ali, e aí, com a boca, quem é isso, minha filha? E aí, você vem sempre por aqui? Tá vendo que eu tô com o olho vendado? Mostra o Xavier dando aulinhas para as criancinhas, mutantes. E depois ele vai logo dar um rolê ali com o Scott pra testar o poder dele. E o Scott tem a visão além do alcance, destrói tudo. E ela fala assim, você tá matriculado. Boa, né? Que é isso que eu preciso. Alguém pra ferrar a minha escola inteira. O cara destrói metade do campo da escola. Ah, não, você tá matriculado. Isso é legal, velho. Quem me dera na minha época ser matriculado porque eu destruía as coisas. É, era expulso porque eu destruía as coisas. É um sonho. É, mas continuando com as apresentações, as novas apresentações dos novos membros que vão aparecer de agora em diante, ou não vão aparecer mais em um caso específico. É, porque a Fox, né, tem a mãe também, né? Te coloca um cara foda aí no próximo filme já não tá mais. Não tá mais. É, que temos aí o Noturno, né, que ficou legal, mas na minha opinião não ficou tão legal. É, eu gostei bastante. Ah, cara, foi o melhor Noturno já teve, os dois foi o melhor. Mas o que faltou pra você? Não, cara, não sei. Eu gostei mais do X-Men 2. Eu tô ouvindo um. Minha opinião. Ah, mas o cara é um adolescente ali. Foi o melhor cara. Noturno, mas velho. Bem, mas eu não ele, sei, cara. Ele, você ficou incomodado com a franja dele. É isso. É provável. Eu tenho um certo incômodo com franjas. Não, na verdade, você incomoda com uma coisa, você já desmerece todo o personagem, cara. Isso é muito errado. Você está com muito ódio no seu coraçãozinho. Não, cara, não é isso. Mas, porque é o seguinte, não, vou te falar o meu ponto. Eu gostei demais dele. Porque apesar de, como o Thiago falou, ele ser adolescente, ter todo o jeitão adolescente, ele tem uma característica do Noturno, que a gente vê nos quadrinhos, a gente vê até nas animações, que o do X-Men 2 não tinha, ele tem. Ele tem um excesso de confiança, porque ele sabe que ele vai escapar daquilo. A habilidade dele teleporte faz ele ter um excesso de confiança que ele sempre vai conseguir escapar. Não, mas ele duvida de si mesmo em vários pontos do... Não, ele fica com receio. Ele fica com receio. Ele duvida com de si mesmo. Entendeu? Mas ele tem aquele jeitão dele, tipo assim, mais o jeitão dele mais solto, é por causa do excesso de confiança dele. Porque no X-Men 2 ele ficava naquele negócio lá, ah, eu sou um incrível Noturno, mal apresentou, mal falou nada, tava lá de pendurado de cabeça pra baixo, trocou uma pouca ideia com a Tempestade. O Noturno do X-Men 2 foi legal, a introdução dele, aquele lance dele na Casa Branca, brigando com os agentes, aquele efeito introdutório foi legal. Mas ele dentro do filme, ele foi muito apagado. Ele não foi tão bom quanto esse Noturno. Esse Noturno já dentro do filme teve uma atuação muito melhor. É, o que é bacana é que eles ainda mantêm o sotaque dele, a maneira dele ser um pouco inocente, né? Nas questões, você vê que apesar da aparência demoníaca, ele é totalmente puro, né? Em essência, em personalidade. E também o fato dele ser religioso, né? No 2 mostra mais isso, que o cara tá rezando toda hora. Nesse, alguns pontos, assim, é rápido, mas você vê que ele é religioso. Things are better. The world is better. Just because there's not a war doesn't mean there's peace. He's coming. Relembre dos decotes de... Dos decotes? De mística ali, no começo. Meu. Da Katniss. Na hora do. Que ele vai que ela acha o anjo, você fala? Que ela acha o anjo. Forte agressivaço, cara. Né? Deve ter recebido milhões pra ter roupa. Não é. Ou com aquela falta de roupa. Cara, eu tô com a raiva dessa mulher. Não. Eu tô com a raiva dessa mulher. É explícito, mano. Que é a Katniss ali. Katniss e os X-Men. Katniss e esporadicamente azul. Vamos falar agora. O anjo. Vamos falar do anjo. Tá, depois a gente fala. O anjo é visivelmente, assim, em aparência, é legal. Mas como mutante, é meio bosta. Meio bosta. É. A parte que começa a tocar The Four Horsemen do Metallica e o cara tomando vodka, esse cara tem culhões. Então eu tô acreditando que o Apocalipse tá recrutando ele ali. Não, então beleza. Vai ser foda. Esse cara é treta. É, porque ele se torna, né, um dos cavaleiros dele. Sim. Não sei por que raios. Bem que é o cara que tá precisando de alguma coisa, tá precisando de um alento e tudo, mas... É, porque nos quadrinhos ele se torna também um cavaleiro do Apocalipse. Né? Era o anjo, ele se torna o arcano, cara. Ele fica todo metálico. Só que no filme, né, é meio que... Vamos trilhar esse caminho aqui, já vou pegar você direto. Tipo, vou pegar você porque você é o primeiro que apareceu aqui e isso aí tá valendo. Vamos lá. Você tá mais perto. É, porque você coloca, os quatro cavaleiros do Apocalipse no filme são Tempestade, que é poderosa pra caralho. Deusa, né? Vale retratar também que é fiel, né, essa questão de mostrar ela batedora de carteira meio no Egito. Sim, isso ficou legal pra caralho. A Dororo, né? Isso. Ela, o Magneto. Magneto. Magneto. Que puta que pariu, né? Caralho. A Michael Fassbender, né? O cara tem culhões. Mano, que aquele cena maravilhosa, fica, velho. Aquela cena dele com a família não, na floresta. Não, na, fora, na moral. Velho. Na moral. Nossa. Enchi o olho de lágrimas. Quem não? Quem não? Que aí, velho, quando a menina grita e os bichos começam a chegar perto, e já fala assim, não vai dar. A construção da história dele ali, cara, ficou muito bem feita. Ficou. Aquele esquema dele tá se reintegrando na sociedade, escondido, sim, né? Uhum. Sem ninguém saber que ele é o Eric. É, ele troca de nome, muda tudo, né? Uhum. Ele, é Polônia, né? Ele isso, Polônia. O cara tava feliz ali, né? O cara tinha lá, cara, tava vivendo a vida. A filha dele era muito bonitinha. É isso que eu quero ver em filme de X-Men, cara. É mostrar relação, a relação dos mutantes, velho. Não é nessa porradaria do caralho. Só porradaria do caralho. É, cara, o pior de tudo é que ele se ferra pra ajudar um humano. Se ele tivesse deixado o forno cair em cima ali e o cara tivesse morrido, ele tava feliz, a filha dele tava viva, a esposa dele tava viva. Ele foi utilizar os poderes dele pra ajudar o humano, ou seja, na redenção dele se tornar mais humano pelas coisas que ele quis fazer e tudo mais. Quem viu o First Class sabe que no final ali ele queria mesmo destruir os navios. Já falou pro Xavier, é os humanos contra os mutantes e eu sou dos mutantes. Não tem esse negócio de interação. No Apocalipse já mostra ele tendo a interação e por causa dessa interação ele volta a ser mal. Vamos dizer assim, mal. Oh, o Magneto é muito ferrado, né? Só se ferra, cara. Ele é o cara mais ferrado de todos aqui. Cara, mas é a melhor construção de personagem. Mas é você incrível. Para pra perceber, é basicamente isso, né? A transformação. Eu quero ser bonzinho, mas o mundo insiste em que eu seja mal. Mas o mundo não me deixa. Mas é, o que eu acho interessante desse Magneto do Fassbender é que ele é muito mais tom de cinza do que o do que aparece nas animações nos quadrinhos. Porque fica muito explícito, eu acho. Nos quadrinhos, nas animações, que ele é mal. Sim. Que ele é só mal. É. Uhum. E, por exemplo, na hora que o Charles ele quer confiar no Magneto, o leitor ou o espectador, ele não acredita, não enxerga por quê que o Charles está enxergando aquilo que ele... Nos quadrinhos ele é tipo leal e mal, nos filmes é caótico e mal, sei lá. O Newton, caótico e Newton. Se invocou uma tendência da RPG aí. É. Mas é no filme ali, pelo menos nesse Apocalipse, dá pra você ver por que o Charles ainda confia nele, ainda acredita nele. Porque ainda tem um pouco de bondade ali naquele coraçãozinho. Não é bondade, tá, um pouco de humanidade. Tá, né? Acabando. Vou te falar que tá acabando. É, e isso ficou muito legal, cara. Porque aí mostra a relação dele com a esposa dele. Sim. Esposa, ou talvez só juntada. Não, era esposa, ele tava com aliança. Ah, é verdade. É a filha dele, que também é uma mutante. Sim. Que herdou o gene X dele. É bacana porque quando aparece ela tá com os bichinhos lá. A gente meio que ignora. Não, ela só tá brincando. Ela tá lá com o cervo. Só que tá depois você vai ver que aquilo ali era por causa dos poderes dela. Ela tem uma certa atração, né? Ela atrai os animais. É tipo Branca de Neve. Isso. Acho que ela controla os animais, né? Seria Branca de Neve pelo um jeito, mutante? Pelo jeito, na parte em que ela... Por isso é mais isso mesmo. Seria Branca de Neve mutante? Pelo jeito, naquela parte que o pai dela tá sendo preso, o desespero dela faz os pássaros atacarem. Então eu acredito que ela tem o controle sobre os animais, ela pode controlá-los. É, isso. É. Obviamente, de forma desordenada. Não é só empatia, eles não só gostam dela, eles estão ali porque ela... Eu acho que é de uma forma bem indireta. Por exemplo, provavelmente, eu vi um pouquinho... Não sei se foi só eu, mas eu vi um pouquinho de Wanda ali. Essa questão de alterar a realidade. Não, acho que não altera a realidade. Ela só controla os animais. É. Não, eu acho que ela não controla. É tipo a... como que chama? Tem uma mutante que tem, que tem essa habilidade. Eu lembro no Evolution, acho que aparece um mutante assim. Mas eu não achei que ela controlou diretamente. Eu achei que ela controlou. Os passos atacaram. Não, eu sei. Eu achei que ela controlou de uma forma meio. Mas enfim. É distorção de realidade. Enfim, estamos falando dos quatro... os cavaleiros do Abin Sur lá, o Imhotep. A gente não pode esquecer de falar da... como que é, DG? O nome? Da Psylocke. O vulgo Psylocke. Olivia Munn. Começa massa. Eu tô botando fé nessa mulher. Ela no trailer, né? Não, no filme. Nos treinamentos. No início do filme ali. Caramba, eu acho que essa bosta vai ficar foda. Ela tá com um casacão, trum, sobretudo massa. Tá com aquele cara zoiudo que eu não sei o nome. De longe, de perto também. Pontos, calma. Depende do ângulo. O ponto visual, o ponto visual de qualquer ângulo tá maravilhoso. Mas tipo assim, cara, de longe, de perto, pior personagem do filme. Pior personagem do filme. Eu achei, cara, horroroso. Cara, ela... Desenvolvimento merda. Qualquer coisa que acontece com ela perto é muito merda. E quando eu tô achando ela massa, na verdade ela é a mística. É. Eu, ah, velho. Cara, ela é tão ruim quanto o Blop só aparece desmaiando. Tipo isso. Você tem tipo noção, isso. O cara só aparece desmaiando, carregado, e ainda fez a atuação melhor que a dela. Magneto, he's my father. What? Him and my mom, they did. No, I know. Mas na moral, desses quatro cavaleiros do Apocalipse, só o Magneto que é pica ali, ó. Não, a tempestade, cara. Não, mas... É, no sim, filme transpareceu no filme, mesmo, cara. Você que mostra ali fazendo coisas grandiosas é o Magneto. Ah, a tempestade sim. Ficou escondido, né? É. Tempestade era... É, apesar também era adolescente, né? Não, mas mesmo assim, cara, o Apocalipse ele desperta o potencial máximo dos quatro ali, então... Cara, usa um Game Shark num level up ali. Cara, um game uma coisa que eu notei que pode ser viagem minha é que, por exemplo. É viagem ele... sul. Deve ser. Pronto. Pronto, próximo assunto. Ele encontra a Aurora. Aurora. Ela encontra a tempestade. E ela? Storm. Foda-se. Ele encontra a tempestade e. E sei lá, usa o Game Shark pra ela ficar com o zoi preto e ficar fodona. Sim. De moicano. Faz o mesmo com a quem, deixa eu. Psylocke. Isso. Psylocke. Mas na hora que chega o Magneto, ele não faz isso, cara. Ele sequer encosta no Magneto. Ele só vira e fala, você já tem potencial pra fazer isso. Você consegue controlar o mundo. Não, ele encosta no ombro dele. Ele encosta, bota a mão no ombro. Ou ainda ele fica preto, pô. Ele segura, esse é o ponto. Mas ninguém ficou ali um preto. O olho fica preto do Xavier quando entra na mente dele. Pô, que viaja errado. É mesmo? A da tempestade, ele só dá poder pra ela, o cabelo dela fica branco. O Apocalipse segura assim, ó, meu filho, segura aqui mãozinho, papai. Encosta aqui na terra, sente os metal tudo no mundo aí, ó. Sente o Magneto. Agora você fode com tudo, meu filho. Agora fode todo aí mundo. Aí você pensa, cara, o quanto que o Magneto é foda. É, cara. Aí, mano, e o quê? Aí sim que mostra, né? Porque no, na trilogia anterior mostrava aquelas coisas. Ah, o mutante level 1, o mutante level 2, o mutante level 5. Ah, o Magneto é mutante level 5. Mas level 5 do caralho aqui lá, né? Não mostrava porra nenhuma. O cara só levantava o caminhão. Aí nesse mostrou aqui, cara. Mano, que efeito especial foda que eles armaram pra representar o mais legal que eu achei foi o esquema do Apocalipse levar o Magneto pra Auschwitz. Uou, verdade. Aquilo ali foi muito legal, cara. Pra recobrar ele. Isso. Trazer de volta a memória dele perdendo os pais. Porque o próprio Xavier falou pra ele, no, se não me engano, First Class, primeira classe, sim, que o poder dele vinha da fúria. Sim. Ele tinha que se enfurecer pro poder dele realmente aflorar. Aí você imagina, cara. Você tá com o cara no lugar onde os pais dele foram torturados, foram mortos. Ele foi todo ferrado naquele lugar. Foi na hora que se separaram. Isso. E fala, filho... Você é isso aqui. Vai, só vai. Não, eu acho que essa parte foi um tipo assim, aqui, você tava lá bem, vivendo felizinho lá, mas você não é aquilo não, cara. Você é isso aqui. Você é isso aqui, ó. Entendeu? Não adianta. Então foi isso que ele fez. Tirando ali a Psylocke e tirando o Anjo, os dois que mais tiveram motivação pra se juntar a ele foi a Tempestade Magneto. É legal porque até a Tempestade, quando encontra com o Apocalipse, né, ela fica assustada. Tipo, eu não conheço outra pessoa que seja que igual a mim, né, e tal. O cara chegou ali com a conversa e ela viu que o cara tinha os poderes também. Nossa, eu vou seguir esse cara. É. E esse cara ainda me deu mais poder. Ele me ajudou ainda. Plausível, foi plausível. É, foi. Bastante. E já o Magneto, ele despertou a fúria máxima dele. Ele dá pra ver que caralho, no filme cara. Lá, o que que ele faz lá. Nossa, velho, é muito massa. Subir nos navios do ar, assim, ah, meu Deus do céu, os metal subindo da terra, cara. É, cara, ele consegue puxar. Ele puxa navio naufragado do fundo do oceano, cara. Foi. Trazer pra superfície e tocar o terror. Isso. Foi. O loucura. Jack Titanic. Jack Titanic. Botou todo mundo. Foi, ele foi cabulosíssimo essa parte mostrando o full potencial dele, né? O potencial total do Magneto e o que ele pode fazer. Porque o Thiago falou, nos outros filmes mostra ele mexendo na ponte, jogando carros pra cima. Ali não, mostra o que ele seria capaz de fazer. É, um dos pontos chaves do filme é a sequência da explosão da mansão. É uma sequência bem bem, bem construída, cara. Porque o Xavier, ele entra em contato com o Apocalipse, através do Cerebro. E ali o Apocalipse, ele vê uma puta de uma oportunidade, cara. Porque é o que ele realmente precisava. Uma forma de se conectar com todo mundo, simplesmente estando. É ali, o poder que ele queria, né? Ali que ele vê. Que ele queria. Porra, velho! Tu consegue ver todo mundo, né? Entrar nas cabeças de todo mundo. Isso é internet? Isso é internet? Pô, olha aí, cara. Seu poder é muito louco. Eu quero você, eu quero seu corpo. Eu quero você, eu quero ser você. Ui! Eu não quero você, eu quero ser você. É pior ainda. Aí o Apocalipse usa a bolinha ali roxa dele de teletransporte para onde? Pra mansão. Pra mansão. Sim. Ó, fudei. Aí vai lá o filho da puta lá, nervosinho. É de família, né? O Summers ser estourado. É. Não, não, mas pedem pra ele destruir a... não, o só... cérebro. Não, é, não. Ele destrói, destrói. Mas não é que aparece o Apocalipse ali. O Magneto puxa o Xavier na academia dele. Ah, sim, né? Aí chega o Scott não, é o Alex. O Alex Summers, né? O Destructor. Chega lá, ah, mano, o que foi, seu filho da puta? Aí estufa o peitinho de polvo ali, solta o raio. Aí o raio vai aonde? Na turbina do jato lá que aquele macaco peludo azul tá construindo. Que o Hank, né? Ah, tem um detalhe legal. Antes disso, quando ele destrói o cérebro... Cerebral. Tem uma coisa legal, porque finalmente ele solta os poderes dele pela mão. Ele solta pelo peito e ele estica as duas mãos. Sim. E solta pelas mãos, que originalmente é o poder dele. E é só isso, porque no fim, tanto que todo mundo reclamou disso quando fez o First Class, que tipo assim, ele fica com uns bambolê em volta, a galera, pô, não é assim, cara. Sendo esse bambolê. E nesse filme já mostra ele soltando o raio pela mão. Então já Verdade. Mostra que ele teve uma evolução até de poder ali. Mostra que o personagem pode evoluir de poder ali no decorrer da sua vida miserável. Na sua vida triste. Daí com a explosão da turbina do jato, tudo começa a ir pelos ares. Uma explosão em cadeia inacreditável. Sim. Nesse momento o... Mercúrio. Quicksilver. Nesse momento o Mercúrio, ele tá indo na mansão, porque sim. E, pô, ele achou que foi uma puta explosão da hora. Que rendeu outra cena foda do Magneto. Ele achou uma chance de ser o herói do filme, irmão. Rendeu outra cena foda do Mercúrio, cara. A cena do Mercúrio é foda demais. Cara, eu li que aquela cena demorou 20 fucking dias pra ser gravada. 20 fucking dias, só aquela cena, e eu achei legal pra caramba, porque eu achei que muita coisa, eu falei assim, não, muita coisa aí foi computação gráfica e tal, foi computação gráfica no efeito de aumentar, diminuir tom, de coisa, não sei o que, eu vi a gravação, ele amarrado em umas cordas mesmo, andando na lateral, sim. Então teve muita coisa que foi gravada mesmo, assim, caralho, velho, ficou muito show, o cara teve... É, pra dar mais realismo, né, na cena, sim. Você isso. Vê que ele mesmo ali não é computação gráfica. You're not students anymore. I'll take everything from them. You're X-Men. Oh, eu porra, cara, o outro filme teve uma cena foda. O dia do Patava perfeito, acabou. Oi? Que filmar teve uma cena foda que foi do Quicksilver, que foi muito massa. E o resto do filme foi mega cheba. E esse filme teve duas cenas muito fodas. É. De novo do Quicksilver. E agora do Wolverine. Pô, do caralho. Teve uma outra cena também, cara, que eu achei bem bacana. Que foi a parte do último duelo ali do Xavier contra o Apocalipse. Nossa. Mas eu falo cena introdutória, sabe? Não, sim, sim. Então, porque depois dessa parte do Wolverine. Achei. Aí já vai parte, a equipe se junta de novo, assim, a gente tem que salvar o Xavier. Salvar o Xavier. Fala três vezes, salvar o Xavier. Salvar o Xavier. Ele aparece o seu amigo. Salvar o Xavier lá nos Egito. Lá na terra do Jesus. Sim. Aí vai todo mundo embora. Aí, misteriosamente... a terra de Jesus. Jesus? Ué, pô, Apocalipse, tu fala, eu já fui chamado de vários nomes, Judá, José, Imhotep, Jesus, Chimbinha. Isso foi pra terra lá do... Aí a galera vai e pega a roupa ali do... Misteriosamente, né? Tem roupa. Caralho, tem pega uniforme. A roupa. Pega a roupa todo mundo. tem roupa ali, né? Pra todo mundo, todos os tamanhos. É os trajes de voo. Trajes de voo. Múltiplos tamanhos, tem PMG. Tá, não, PMG e fera, né? Porque o nome dele é. Vamos combinar com a PMG. Não, PMG e fera. É, não, é. Tipo assim, a roupa que serve na galera mais normal, beleza. Agora no fera. E nos peitos da Jennifer Lawrence, é foda. Não, mas peraí, vamos ter que ressaltar, porque a Sofia Turner também tem um chablau ali. Fica lateia, viu? Fica lateia. Então, eles vão lá pra Tete Jesus. Tete Jesus. Vai, galerinha do barulho, aprontar outras confusões na Terra de Jesus. É, aí chegando lá, começa o arranca-rabo violento e tal, aí tem todo mundo. Começa o pagode, né? É, ou a porradaria desembolada. O cara criou uma pirâmide, Madapoca Suprema, melhor do que eu tinha antigamente. Ah, em 2 segundos. Em 2 segundos. Destrói o Cairo inteiro ali, né? Terra de Jesus. Vida não morre. Jesus não morre. Que é vida. Ele fala, né? Que os sobreviventes que seriam os dignos, dignos de viverem na humanidade dele. A sombra dele. Aí começa o pagode. Né? Cara, tem uma cena foda aí também que eu tenho que ressaltar. Que quando o Magneto ele tá voando, e aí ele tá invocando o metal do mundo inteiro, fazendo aquele bagulho louco. Que chablau louco. Aí ele faz um campo em volta dele. Sim. Nossa, aquele campo ficou show, velho. Aquela ideia ficou especial inteiro, essa cena ficou do caralho, velho. É que ela calou a boca, velho. Aquela lá ficou louca. O cara que imaginou isso tava muito doidão, velho. Mas a cereja do bolo mesmo, que eu achei foi no final ali. Onde o Charles Xavier. Reconhecendo o poder da Jean, ele manda ela, na verdade ele sugere pra ela liberar tudo. É, porque um pouco antes disso, tem uns tapas na cara ali, né, que é meio irrelevante, assim. É. Então, Noturno e Anjo, tapa na cara. Ah, não, mas que caguei. É, o Apocalipse chamando o Anjo de inútil. É, o fera ali tretando com a peituda... Oi! Aí a Jean ali tretando mentalmente. É. Aí que vem, né? Essa parte da luta mental, que eu achei do caralho também. A luta mental foi foda. O Sim. Apocalipse brigando com o Xavier pela mente e ele em corpo ali no meio da galera brigando com outra Volta galera. Volta a ver o trailer e ver como essa cena é merda no trailer. E tomando milhões de pancadas do Magneto, né? Porque o Magneto, ele vira casaca de novo. Não dá pra confiar nesse cara, não. Mas esse cara. O Apocalipse vira pra ele. Você tá me traindo? Não, eu traí foi ele. Bitch! Tem uma cena muito boa que ele joga as duas vigas na frente do cara, ele faz um X. E faz o X. Um outro ponto massa, que eu achei. Tá louco, hein? Que eu achei isso massa. Aí é Blow Mind, enfim. É porque, né? Referência. É referência. A mão da referência até treina. X Xavier. Mas um ponto massa desse ato aí. Que eu achei bacana também quando a mística Katniss Everdeen vai lá conversar com o Magneto. Mystique. E o Pietro, né? O Mercúrio. Ela vai fazer o discurso, não, eu tô aqui porque é pela minha família, que são os mutantes e tal. Aí ele vira pro Mercúrio e fala, e você, por que você tá aqui? É porque você é meu. Eu vou assim, ele vai falar. Sabe por quê, meu amigo? Pela minha família também. O próximo filme tem que acontecer e esse aí tem que ser o... Mas eu achei massa. Eu que trago a galera. Mas eu achei muito bacana ele não ter falado que era filho dele. É. Seria, acho que seria muito forçado ali com a coisa muito emocional. É, tipo, eu sou ser meu pai. É, foi bacana. Foi legal mesmo. Foi melhor. Foi. É que... Mas voltando. É, da parte da Jean. Cara, não, pera. Outra parte. Ah! Desculpa, Malcolm, mas. Nossa, tá cara, aquele. Cara, outra cena com o Mercúrio que é foda. Ele dando tapa na cara do Apocalipse. Caralho, é muito massa, velho. Ele zoou com a cara dele, velho. Na moral. E também foi muito foda o Apocalipse ali, analisando o cara rapidão. Véio, quebrou a perna do cara. Essa porra, foi triste. Não, e aquele ator também é muito bom, velho. Eu bato palma com aquele ator. Saiu do que é? O Mercúrio. Ah, tá. É porque o Oscar Isaacs no papel do Apocalipse ficou bem nhe, né? Eu acho que o questão do Apocalipse nem é mais a interpretação, mas o visual dele. Eu acho que foi o visual. Ó, o Ivan Uzi. Ivan Uzi. Ainda é Ivan Uzi, velho. É, você fica olhando na HQ, cara, que é gigante, muito ali forte. Ali ficou o Ivan Uzi. Então, é o que você vê no filme. Pô, vi a foto do cosplay que ficou mais bem feito que ele, velho. Ah, deve ter gastado, tipo, um décimo do que eles gastaram na produção. Eu tava reparando, quando ele tá sem armadura, o visual é bem mais da hora do que com aquela armadura. É verdade. É bem mais legal. É verdade. Se tivesse colocado ele sem armadura, ia ser muito mais da hora. Mas aí você. Agora você pode falar da Jean Grey agora, Mal? Tem certeza? Tem, agora eu já falei. Absoluto? Fala. Tem. Não, só tá bom. Então. Não, mas teve. Cara, invoca uma cena assim. É, o cara puxa a cena, nada tudo. Não, peraí, antes de você começar, tem uma coisa. Meu Deus! Nossa, tá bom. Não, é porque é essa, não. É porque assim, o CJD Cast funciona dessa maneira. Não é, eu não remember aqui. Não é, não é um podcast bonitinho. Eric, don't join them. Whatever it is you think you saw in me, I buried it with my family. Mas quando tem a parte da. Não, o Malco tá estranho. Da Jean Grey? Ah! Não, ah, não, calma. Vai, Malco. Free Bird. É, Free the Bird. Mas é. Cara, no momento onde ela liberta todo ali. onde ela liberta todo ali, cara, e finalmente aparece a Fênix. Não, o Tordo, né? Não, o Tordo. É outra. É outra X-Men. Usaram o mesmo efeito, hein? Finalmente aparece a Fênix, cara, de verdade. Não que bicho estranho que apareceu no X-Men confronto final. Não, nem aparece, não, que bicho. Não, é um bicho, né? Ela liberta e vira o Pemba. Vira o capeta no corpo. E mata o Xavier. Dissolve o Xavier, né, na verdade. Dissolve o Xavier. E aí, cara, onde ela mostra, ela brilha ali, mano. Porra. Literalmente, né, ela brilha cara, ali. Ela destrói o Apocalipse. Cara, muito. Nossa, do caralho. Ela dissolve o Apocalipse também, né? E ela explodindo, né? O pássaro flamejante atrás dela. Aí a pele do mostra a armadura dele voando. Isso. Aí você vê o visual dele, que eu falei que é bem mais bacana, sem armadura. E ele olhando pra ela, eu não entendi. Ele fala o que é. Ele fala uma parada lá. Ele olha pra ela e ele. Fala, fudeu. Não, ele fudeu, fala assim. Deu ruim. Agora. Deu ruim. Vejo. Foda-se. É como se ele tivesse percebido. Eu não sou um deus. Uhum. O verdadeiro poder tá ali. Então ele meio que aceitou. E o cara é desintegrado. E bacana isso também, porque o filme de peixe. Cara, ele não virou purpurina igual no outro. É. Ele então, foi desintegrando, cara. Foi mostrando o músculo, aquela sangueira do caralho. De repente o bicho some. É, outra coisa, né? Que, tipo, é outra coisa, né? Foi cruel. Se encaixa em PG-13, né? Mostrar todas as camadas do corpo. É. Mesmo que seja azul. É, mas, né? Mas foi, isso foi bacana. Muita gente reclamou da atriz como a. Jean Grey? Eu gostei. Eu acho ela uma boa atriz. Eu gostei. Eu acho ela uma boa atriz, tanto em Game of Thrones quanto no filme, como Sansa. Como sim. Sansa. Opa! No filme, se ela fosse assim, no filme eu tava sofrendo até Sansa agora. Não. Sansa não, Sansa. Só na chorona. Oh, mas eu também compro. Se no filme ela fosse a Sansa, o Apocalipse seria o Bolton, então. É, eita, mas tanto como Sansa quanto como Jean. Converge tudo isso pro final do filme. Final feliz. Onde é formado os novos X-Men. É, o Xavier careca, né? Isso, agora ele perdeu o cabelo. Foi a melhor explicação de como ele perdeu o cabelo. Fé, né? Não, o né? Primeira classe foi bacana explicar como é que ele perdeu o movimento das pernas. Isso, e agora como sim. É que ele perdeu o cabelo. Mas e aí na nova formação dos X-Men, que ficou bem bacana, principalmente os uniformes, porque os uniformes ficam legais pra caralho. Que é os aço. Que ali a formação é o Ciclope, a Tempestade, a Mística, o Fera, a Jean, o Noturno e o... Ciclope. Não, o Quicksilver. Mercúrio. Isso. Que é uma formação bem bacana. Sim. Ficou legal. Pra caramba. É, mas aí, mais uma vez, né, cara, que é torda ali, aquela pessoa azul de cabelo vermelho, fazer aquele discurso de jogo de moral. Ai, ai. Cara, eu vou falar agora. Não, cara, me incomoda, porque... me incomoda Mística ser líder de X-Men, não funciona essa porra. Cara, mas o demite essa mulher, filha da puta. O motivo. Não pode demitir. Não pode, que tem a idade dos caras lá. Pois é, se não colocar ela, nem o Fassbender, nem o... McAvoy não vai. Não vai, eles fizeram um acordo entre eles que se o diretor não chamar um, os outros dois não vai. Aí a filha da puta me dá uma entrevista esse dia pra trás que fala o seguinte, ela simplesmente fala: aí eu não sei se eu vou voltar a fazer X-Men porque eu cheguei num momento da minha vida que 3 meses do meu ano é muito pra me perder fazendo esse filme. A menina faz um com a chave e agora não quer fazer X-Men mais. Como assim, velho? É que é fuder. Mas agora eu sou cult, eu ganho Oscar, eu ganho eventos de gala. Agora ela, tipo assim, ela quer chegar e falar assim: não, agora X-Men vai sair quando eu quiser. Porque se os três têm um acordo e ela não quer fazer o filme, ela simplesmente trava o Bryan Singer, a não ser que ele mude de Xavier e de Magneto. Ah, mas eu acho que não muda, não. Eu acho que... Entendeu? Não tô falando que ele vai mudar, mas se os três realmente cumprirem o que eles falaram, mas... e ela virar e falar que não quer fazer o X-Men... Não, mas eu acho... Tudo com a quantidade de dinheiro suficiente... Mas é isso, entendeu? É isso que ela quis falar. Quis falar e foi isso. Tipo assim, agora ela... Isso que eu tô falando, o X-Men vai sair quando ela quiser, porque ela vai botar o preço que ela quiser e eles vão ter que pagar o que ela quiser. Não, mas... Assim... Ela fechou a foto. Eu acho que a união ali funciona mais do James McAvoy e o Michael Fassbender. Não, ela já falou que os três fechou. Ela falou isso. Ela é muito aquela atriz, eu tô vendo, ela tá muito mimizenta. É. Ela falou que se os dois não tiver no filme, ela não volta. Quer dizer, se os dois tiver e ela vai... Não, eu volto, mas eu quero tantos milhões. A galera disse: não tem esse dinheiro. Ah, não sei o que, então foda-se. Eu quero ver a Irmandade sendo formada. Ah, sim. Quero ver essa palhaçada. Jennifer Lawrence também impediu que o Hugh Jackman tivesse mais tempo de tela pelo contrato. Porra, ainda bem, cara. Por isso que ficou bom, então. A única coisa que ela fez certo foi isso. Porque segundo aquela cena lá dele motivando lá, ia ser o Wolverine! Ia ser o Wolverine. Que bicho. O diretor, alguém lá da produção, falou que aí, por causa dela, do contrato dela, de tempo de tela, eles tiveram que tirar a tela, tempo do Hugh Jackman pra passar pra ela. Que bom. Ainda bem, né? Porque a cena dele ficou muito melhor assim. Mas tipo assim, a questão geral do... porém dela ser a líder, aquilo ali... Não, é bem plausível. É bem explicado. Mas deve ser... Cara, ela... A mística do filme é totalmente diferente das místicas que a gente conhece. Não, sim. Saca? Não, mas deve assim... ser por isso. Mas então, acho que é pelo fato da mudança na linha cronológica, né, que até mudou a personalidade da personagem. Pode ser. Né? Porque aquele finalzinho do Dias do Futuro Esquecido, o pretérito perfeito, é o estopim que altera, né, o futuro. Então muda totalmente a linha temporal, a personalidade dos personagens também. É por isso, né, que aí explica lá, mostrando por que todo mundo vangloria ela, né, porque ela foi vista como heroína. Mas é até ok. Mas eu só não gosto dela como mística, cara. Eu acho muito cheba. You are all my children. And you're lost. Because you follow blind leaders. Vamos então para nossas opiniões finais assim sobre o filme em geral. Ó, eu achei bacana, cara. Eu gostei pra caramba. Eu não esperava merda nenhuma desse filme. Tipo, eu demorei pra ver o filme justamente por causa disso, porque... Os trailers não estavam prometendo nada, absolutamente nada. Na verdade, prometeram uma pá de merda. Sim, verdade. Mas o desenvolvimento do filme é muito bom, cara. Divertido pra caramba. E se fosse, sei lá, dar uma nota, daria, sei lá, acho que em 10, sei lá. Você é Teixe? Não, o Heron? Vamos falar junto. Vamos dar a mão e falar. Heron. Cara, é complicado esse negócio desse filme, porque, não sei, a Terra não gira direito. Então... Não, cara, é o seguinte, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu acho que faltou alguma coisa que eu não sei o que é, e isso é zoado. Mas eu dou uns 6 de 10 pra esse filme, que eu achei o segundo melhor filme de X-Men, o que não é muita coisa, na verdade, que é tudo bem, bem bosta. E, cara, é isso, uns 6 de 10. Acho que tá notão. Inclusive. Eu não tenho muito o que reclamar do filme. O que eu vi eu gostei, mas eu acho que poderia ser mais. Ele poderia, não sei, ser melhor. Mas eu vejo um futuro promissor, finalmente. Mais traçado. Melhor e mais potente. Mais melhor e mais potente. É isso aí, chefe. Teixe. Eu gostei, sim. É o que o Aaron falou, realmente. Gostei, a gente começa a ver um Futuro Promissor é o segundo melhor filme do X-Men, eu acho, da franquia X-Men inteira. Se você pegar ali os três antigos, mais o First Class, mais o Dias lá, Wolverine, mais este, né? Mais Wolverine, o Wolverine Imortal, mais o da franquia inteira do X-Men, pra mim é o segundo filme melhor, depois do First Class, que pra mim é o melhor, incomparavelmente. Eu acho que eles deveriam fazer umas mudanças no filme, de personagens e de atrizes. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Mas eu gostei. O Futuro é Promissor, finalmente estão acertando. Ele tá no caminho. Ele sabe agora o que ele tem que fazer. Continua desse jeito, anos 80, ainda com a galera jovem. Esquece os tiozão, que o X-Men bom é isso aí. Continua que tá bom. Continua que tá bom. É, porque é de 10 em 10 anos, né? As tramas. É. O primeiro nos anos 60, o segundo nos anos 70 e esse nos anos 80. Isso. O próximo será nos anos 90. Uau! Eu gostei do filme, eu também achei que seria bem lógico. Bela observação. Não é? Puta merda. Bela observação. Isso é tudo, pessoal. Mentira. Eu gostei do filme porque eu fiquei até surpreso porque todos os treinos eram bostas. Bem bosta. Muito vale curioso. Colocar o bem antes do bosta. Todo trem que saiu, o Apocalipse tava com uma voz diferente. Ou com a cor diferente. Também psicodélica a parada. Mas eu fiquei surpreso, porque o filme não é toda bosta do mundo. É um cocôzinho, assim. Porque X-Men é difícil de trabalhar. X-Men tem muito material bacana. Uhum. Só que tá demorando muito pra eles acertarem a mão. E nesse eu senti essa esperança também, de que tá caminhando pra um caminho certo, porque não teve bagunça nisso, né, temporal. Então não fica aquela coisa, nossa, e isso aqui, como é que vai fazer isso aqui, né? Eu acho que ficou tudo muito bem explicado, teve começo, meio e fim. Sim, inclusive a gente não reparou em nenhuma brecha de roteiro, assim. É, e vai continuar. Até então. Até tentarem rebutar de novo. E vai continuar e espero que melhore mais. O que me incomodou também, né, o excesso de uma personagem por causa de uma atriz, né, agora super pop, e o excesso da aparência verdadeira da atriz e não da personagem, isso também eu acho meio paia. Depois ver o que um cachê gordo não faz, né? É, porque uma personagem que ficava toda hora batendo, não, eu tenho que me aceitar como mutante, eu tenho que ser assim, assim, sabe? Eles até mudam esse diálogo dela no filme. Ah, mas eu não quero me misturar mais, eu não quero que as pessoas me vejam como mutantes. Ela fala isso no filme pra tentar te convencer porque que tá só aparecendo a Jennifer Lawrence, então a Mística. É meio cri-cri. Mas eu gostei, tá seguindo um caminho bacana. O Bryan Singer já falou que não vai sair largar tão cedo os X-Men. E a Fox já tá planejando outros filmes de mutantes, né? Fora dos X-Men. E eu ainda tenho esperança de ver o Wolverine. A Psylocke. E Deadpool no X-Force. Ah, que delícia, cara. Uma Psylocke bem feita, né? Não, ela é... Não, mas não tô falando da atriz, não. Tô falando assim, um encaixe nela na história. Não, é bem aproveitada, né? Aproveitado. X-Men tem muito personagem bacana. Tem muitas histórias bacanas. Sim. E, assim, não é tão despirocado como os outros heróis, né? Tipo, da Marvel. São coisas mais grandiosas. E os X-Men é mais coisa terrestre ali, ó. Mas uma disputa, né? É os conflitos ali, são, mas... São conflitos social poder, mesmo, mas não tem os poderes de Thor. São questões sociais mesmo, né? Foi pra isso que foi criado, na verdade. É o que eu falei lá nisso, falta isso no filme. Quando tem isso, é do caralho, fica muito massa. Ó, uma coisa que seria bom se o Thiago falando, lembrando aí, se o Bryce conseguir ter um domínio sobre os filmes da Fox, ele podia direcionar um Quarteto Fantástico decente ali também, sim, podia cabeçar uns trecos. Rolou uns boatos, entendeu? Atrás que a Fox queria, né, unir o universo do Quarteto Fantástico com o dos X-Men. É que seria legal, que é uma outra franquia que merece, cara. Sim, que infelizmente no cinema... Vamos torcer então. Bom, pessoal, foi muito bom, uma delícia estar aqui com todos vocês hoje. E com esses seres belos. Ah! Encerramos por aqui o CJD de hoje. Agradecemos a Alvência. Ouvência. Agradecemos seus belos ouvidos por ter nos aturado por ter nos aturados até agora, porque deve ter dado um tempinho até bom. É, faço a recomendação de acessarem a página do Conselho no Facebook. Curte, compartilhe. Curta, compartilhe. Deu like, mentira. É, Conselho de Jedi Divinópolis. Acesse o site. Acesse nosso site, cjdivinopolis.com.br. E até a próxima. Valeu! Falou! Oh, só lembrando uma coisa aqui, não levanto da cadeira não, pode ter coisa pós-crédito aí. É verdade. No. Só a dica, hein? Tá me evoluindo. Não tem nada não, você ficou aí à toa e até a próxima.